os Communards foram os responsáveis pelo compacto simples mais vendido na Grã-Bretanha no ano passado, o clássico Don't Leave Me This Way. Agora, Isa Webb e Manuel Paulo Ferreira, do serviço brasileiro da BBC de Londres, falam sobre o mais recente lançamento dos Communards, a regravação da música Never Can Say Goodbye. Pois é, eu tenho certeza de que os ouvintes já identificaram a voz inconfundível de Jimmy Somerville, que junto com o tecladista Richard Coles, integra os Communards. A dupla se formou em 1985, após a dissolução do Bronski Beat. Desde então, os Communards vêm fazendo muito sucesso, sendo que no ano passado, eles foram os responsáveis pelo compacto simples mais vendido aqui na Grã-Bretanha, um relançamento do clássico Don't Leave Me This Way. Pois é, Isa, e se eu posso entrar com a minha colher torta, a música que nós acabamos de ouvir, um trechinho pelo menos, Never Can Say Goodbye, está no último LP do grupo, o Red. Muita gente deve estar lembrada, porque essa música, Never Can Say Goodbye, também é regravação de um antigo sucesso do Jackson 5, que em 71 tinha como vocalista o então menininho Michael Jackson. Fez sucesso alguns anos depois como música de discoteca, não é? Mas vamos ouvir mais um trecho de Never Can Say Goodbye, em sua gravação mais recente com os Communards. Communards com a música Never Can Say Goodbye. Com as muitas pesquisas sobre a doença, os cientistas ficam sabendo mais e mais sobre a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. O serviço brasileiro da BBC de Londres acompanha os resultados dessas pesquisas. E aqui está João Bosco de Almeida para falar um pouco das últimas descobertas no tocante à transmissão do vírus da AIDS. Logo que se soube um pouco mais sobre o vírus da AIDS, uma das primeiras coisas que se falou foi que o vírus, propriamente dito, seria muito pouco resistente fora do organismo humano. Quer dizer, ele não conseguiria sobreviver por muito tempo numa gota de sangue ou de esperma deixada à temperatura ambiente fora do corpo. Mas à medida que o vírus foi sendo melhor estudado, começou-se a perceber que a sua resistência é, na verdade, um pouco maior do que se supunha inicialmente. Por exemplo, em abril do ano passado, um artigo publicado na revista da Associação Médica Norte-Americana mostrou que o vírus pode sobreviver até 3 dias em material ressecado à temperatura ambiente, e que no meio aquoso a sobrevida pode ser de até 15 dias. Isso se verificou naturalmente em condições experimentais, condições de laboratório. Mas recentemente, outra publicação científica norte-americana, a revista AIDS Weekly, trouxe informação de que o vírus da AIDS, encontrado em percevejos, em ambiente natural, portanto, pode sobreviver até 3 dias. Essa revelação, é claro, não significa que o percevejo pode transmitir a AIDS, nada disso. Ela apenas mostra, como eu disse, que o vírus é mais resistente do que se supunha. E mais do que isso, mostra que é preciso que sejamos um pouco mais cautelosos em nossas avaliações daquilo que é e daquilo que não é seguro em termos de prevenção da infecção. Mesmo as campanhas de prevenção podem errar. Querem ver? Aqui na Grã-Bretanha, uma campanha pela televisão, no começo do ano, deu chance a que as pessoas telefonassem fazendo perguntas. E entre elas telefonou a mulher de um funcionário de um necrotério, querendo saber se seu marido corria algum risco. A resposta na época foi não, mas nós sabemos que mesmo um organismo em decomposição é capaz de transmitir o vírus através dos líquidos e dos tecidos. Daí a necessidade de roupas especiais para o pessoal que faz esse tipo de trabalho ou que é obrigado a lidar com pessoas mortas em hospitais, em enfermarias e assim por diante. O vírus, é claro, não resiste aos desinfetantes domésticos. Mas se o ambiente é sujo, se há sangue, fezes, etc., ele é capaz de resistir alguns dias. Há até o incrível caso de uma senhora que cuidava de um vizinho cuja roupa de cama não era lá exatamente um primor de higiene. O vizinho morreu e ficou-se sabendo depois que ele tinha AIDS. Pois bem, essa senhora tinha alguns pequenos ferimentos nas mãos, uma espécie de dermatite, e costumava lavar a roupa de cama do paciente sem luvas ou sem qualquer outra proteção. E o incrível na história é que ela acabou contraindo a doença pelo simples contato das mãos feridas com as fezes e a urina depositadas nos lençóis. Essa história foi contada numa revista médica de um hospital aqui de Londres. Esse é um caso extremo, mas há outros bem mais comuns, como o beijo, por exemplo. O British Medical Journal, que é uma das revistas médicas mais conceituadas aqui da Grã-Bretanha, trouxe um artigo recente falando dos riscos do chamado beijo molhado, um comportamento que o artigo situa entre os de risco moderado. E há um outro caso de uma senhora, uma americana de 61 anos, que contraiu a doença, tudo indica, através do marido, que por sua vez fora vítima de uma transfusão de sangue contaminada. Pois bem, eles não tiveram qualquer relação sexual, mas ela acabou contraindo a doença também, ao que tudo indica pela saliva do marido, pois como informa a revista Lancet de dezembro de 1984, houve troca de saliva através do beijo. A Associação Médica Britânica também classifica o chamado beijo molhado como perigoso se um dos parceiros é portador do vírus. Todos esses casos, e há muitos outros casos, indicam que a transmissão do vírus da AIDS através de ferimentos na pele e através da saliva ainda não foi suficientemente estudada a ponto de dar segurança aos que acham que a AIDS só pode ser transmitida por via sexual. E se a gente pensar que a maioria de nós sempre tem lá um ou outro ferimento nas mãos, em volta das unhas, e também que o trabalho doméstico, o uso de detergentes, esse tipo de coisa, sempre causa algum ferimento, às vezes até imperceptível, a gente vai ver como é importante se conhecer melhor a transmissão da AIDS por outras vias que não a sexual, sem se falar na transmissão via sanguínea, através de agulhas contaminadas, etc. Pois, na realidade, o vírus da AIDS não é assim tão pouco resistente fora do organismo como se supunha anteriormente. É isso aí. Morrison, famoso músico e compositor irlandês, acaba de lançar um novo LP. Depois de muitos anos de sucesso no cenário da música popular, Van Morrison, em seu último disco, utiliza muitos elementos da música irlandesa tradicional. Aqui estão Márcia Poole e Guilherme Carvalho, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, para falar um pouco mais do último lançamento de Van Morrison. Este é o som de Van Morrison, um irlandês de Belfast, considerado pela crítica especializada aqui na Grã-Bretanha como um dos mais extraordinários compositores e artistas da história do rock. A carreira de Van Morrison começou nos meados da década de 60, quando ele e seu grupo Them, literalmente eles, chegaram às listas de compactos mais vendidos tanto na Grã-Bretanha quanto nos Estados Unidos, com sucessos tais como Here Comes the Night, Baby Please Don't Go e Gloria. Desde então, a lista de álbuns gravados por Van Morrison, que além de serem sucesso de público, também influenciaram outros músicos, a lista é longuíssima. Van Morrison acaba de gravar um novo álbum, no qual a influência da tradicional música irlandesa é marcante. A reportagem da BBC perguntou a Van Morrison por que, de uns tempos para cá, a tradição musical irlandesa tem influenciado cada vez mais seu trabalho. Think my, you know, in future projects I'd, you know, like to explore it more actually. Because there's a movement now, you know, Celtic movement or whatever in music. So that's O Guilherme de Carvalho está aqui comigo e vai traduzir o que o Van Morrison está dizendo. De acordo com o Van Morrison, de uns tempos para cá, surgiu na Irlanda o movimento Celta, que de certa forma modernizou e trouxe para a música pop a tradição musical irlandesa, que existe há séculos, mas que durante muito tempo era considerada música folk, ouvida e tocada, sobretudo, nas comunidades rurais da Irlanda. Mas agora, com o movimento celta, a música folk está chegando a grandes audiências, tanto na Irlanda do Norte quanto na República da Irlanda, onde existe inclusive o grupo pop The Pogues, de Dublin, que usa o folk como inspiração para a música pop. Mas como é esta música folk transformada em som mais popular, adaptada aos gostos de audiências menos tradicionais? É o que estamos ouvindo, a música instrumental Celtic Excavations, Escavações Celtas, do novo álbum de Van Morrison. Celtic Excavations. Mas como se deu esta volta às raízes irlandesas? Well, it's partly nostalgia, but it's also partly sort of I don't know what they call sort of meditation and getting in touch with the inner self as opposed to the outer self. So, a song in Van Morrison está dizendo que em parte é nostalgia, em parte tem a ver com um pouco de meditação, algo como parar, dar um tempo e ouvir a voz do ser interior, ao invés de ouvir a voz do ser exterior, influenciado pelo mundo à nossa volta. E ele disse também que, de certa forma, o que ele está fazendo é um reflexo da história da Irlanda. A Irlanda tem duas histórias. Uma é a história das pessoas que deixam o país. Outra é a história das pessoas que voltam. E a história do Van Morrison é a história da volta à Irlanda. Então, vamos encerrar este bate-papo sobre a volta do filho pródigo, será? Com uma outra faixa do LP Poetic Champions Compose. Apropriadamente, ou talvez não, a música se intitula The Mystery, o mistério. They're going to the mystery. de seu corpo. That's all I know. Trust what I say and do what you're told. Baby, land all your dirt and turn it into gold. Just so cool. And when you open up your heart, you get everything you need. Baby, there's a way and a mystic road. Van Morrison e a música The Mystery. Os céus de Londres apresentam uma nova atração para os turistas. E para falar desta atração, aqui está Elia Araújo, colaboradora do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Não se trata de um pássaro, nem de um avião, nem... Bem, parece com um zeppelin ou mesmo com uma baleia voadora. Mas trata-se do airship, em outras palavras, de um balão dirigível que anda colorindo os céus de Londres, atraindo a atenção dos turistas que visitam a capital inglesa. O airship, ou balão dirigível, inflado com gás hélio, tem sido usado para anúncios publicitários desde 1984 e, pouco antes do verão desse ano, começou a fazer viagens turísticas. O airship leva até 13 passageiros, que ao preço de $300 sobrevoam por 75 minutos a uma velocidade de 50 km por hora, lugares como a Torre de Londres, a London Bridge, ou Ponte de Londres, a Catedral de St. Paul, o Parlamento Britânico e a Praça de Trafalgar. Mas, além de ser usado em turismo e em publicidade, os dirigíveis estão despertando um grande interesse em outras áreas, como, por exemplo, para fins militares. A Marinha norte-americana já assinou um contrato de $170 milhões com as empresas norte-americana Westinghouse e a britânica Airship Industries, empresas que lideram a fabricação desses balões dirigíveis para fabricar dirigíveis de grande porte, com um comprimento de cerca de 130 metros e uma altura de um prédio de 15 andares. Isto porque a Marinha dos Estados Unidos concluiu que o airship é ideal para levar radares de grandes proporções, que detectem pequenos objetos que se movem rapidamente a uma distância além do horizonte. E, caso seja necessário, o airship terá condições de chegar mais perto desses objetos a uma velocidade de mais de 150 km por hora. A Marinha dos Estados Unidos já tentou usar aviões para esse tipo de operação, mas aviões não comportam radares de grandes proporções. E como os motores dos airships ou dirigíveis utilizam um combustível a diesel semelhante ao dos navios, eles poderão ser reabastecidos nos próprios navios. Além de tudo isso, a Prefeitura de Nova Jersey decidiu usar dirigíveis para combater a poluição na Baía de Nova York, causada pelo despejo ilegal de lixo nas águas da baía. Os dirigíveis serão equipados com dispositivos fotográficos capazes de patrulhar a área, mesmo à noite ou em precárias condições, como mau tempo e neblina, e começarão a operar no ano que vem. Mas vale frisar, principalmente para o ouvinte que pretende vir a Londres, que os dirigíveis continuarão a promover passeios turísticos aqui na capital inglesa, passeios que, sem dúvida, devem ser fantásticos. Uma das consequências da política de abertura do líder soviético Mikhail Gorbachev foi a liberalização da música pop, até então considerada na União Soviética como um símbolo da decadência capitalista. Com a liberalização surgiram vários grupos soviéticos de rock, e aqui estão Márcia Poul e Hélio Araújo, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, para falar do rock soviético. Se os ouvintes acham que este rock é um tanto ou quanto estranho aos ouvidos, eles estão com toda a razão, pois trata-se nada mais, nada menos que de rock soviético. Isso mesmo, uma das consequências da política de abertura do líder soviético Mikhail Gorbachev é a liberalização da música pop, que até pouco tempo gozava de pouquíssimo ou nenhum prestígio no país, sendo considerada mais um símbolo da decadência capitalista. E tem mais, a União Soviética já tem até o seu Bob Geldof, ou pelo menos é assim que a crítica especializada londrina tem se referido a Art Troitsky, um escritor soviético especializado em música pop, que acaba de lançar o livro Back in the USSR, A Verdadeira História do Rock na Rússia. A reportagem da BBC entrevistou Art Troitsky para saber como é o rock na Rússia. A Hélia Araújo, que está aqui comigo no estúdio, andou se informando sobre o que o crítico soviético disse. O Art Troitsky disse que agora, com a glasnost, ou abertura, o rock está ganhando um espaço cada vez maior na sociedade soviética. Até uns 2 anos atrás, havia apenas um clube de rock em toda a União Soviética e ninguém podia formar uma banda, pelo menos oficialmente, sem a aprovação do comitê local responsável pelas artes. Mas agora, cada cidade tem pelo menos um clube e as gravadoras, que eram financiadas pelo Estado, agora têm de se autofinanciar. Portanto, a música pop está se comercializando rapidamente. E Elia, como são os grupos de rock soviéticos? Art Troitsky disse o seguinte: I think that we've got at least a dozen really good and original rock bands and I can't wait for the times. Ele está dizendo que, na sua opinião, as bandas são muito boas e ele gostaria muito de vê-las se apresentar aqui em Londres. Mas os roqueiros soviéticos são soviéticos, ou seja, eles têm uma maneira de ver o mundo diferente da maneira do Ocidente. E, portanto, segundo Art Troitsky, eles talvez não consigam fazer sucesso comercial no Ocidente. E quais são os temas que empolgam os músicos pop na União Soviética? Philosophical matters, morality and eternal questions of like, to be or not to be and what am I. Art Troitsky está dizendo que são temas filosóficos, tipo ser ou não ser, eis a questão, e qual o significado da vida. Mas ele disse que os artistas soviéticos também compõem músicas pop, falando sobre namorados e festas de sábado à noite. Por outro lado, há também as músicas satíricas. E Art Troitsky lembra que durante muito tempo o rock foi uma coisa underground, clandestina, na União Soviética, em parte pelas críticas que os roqueiros fazem à sociedade em suas músicas. Bem, embora a gente não possa entender a letra deste rock crítica social, vamos ouvir um pouquinho de uma banda que, segundo Art Troitsky, é um dos melhores grupos de rock soviéticos. Под седлом и в узде рвусь я к финишной черте. Под ноги ложатся круги, что бы ни случилось, беги, истина простая, ага, слабо погибает, ага, дрожь неверный, выдали нервы, трудно быть первым всегда, да! Yeah. Recentemente, o filme Aria entrou em cartaz nos cinemas de Londres. Produzido na Grã-Bretanha, Aria destaca-se por reunir, pela primeira vez na história do cinema, 10 diretores de fama internacional num mesmo filme. Para falar mais deste filme coletivo, aqui está Eduardo Samartin, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Um produtor do cinema da Grã-Bretanha, Don Boyd, lançou-se numa pequena aventura. Ele convidou 10 dos mais conhecidos diretores do cinema mundial para fazerem um curta-metragem sobre áreas musicais de uma ópera que lhes fascinasse. Alguns dos convidados gostaram da ideia e agora Aria, um filme coletivo, reúne nada menos do que Jean-Luc Godard, Ken Russell, Julian Temple, Nicholas Roeg, Derek Jarman e Frank Rodman, entre muitos outros, com a música e canções de Puccini, Wagner, Verdi, Lully, Rameau e outros. Os diretores tiveram liberdade para adaptar as cenas da ópera como achassem melhor, inventando personagens, localidades, etc. Sempre, no entanto, levando em consideração que Aria seria um filme de celebração contemporânea do canto lírico. E os resultados foram os mais insólitos e inesperados possíveis. Um baile de máscara de Verdi, por exemplo, que escutamos há pouco, foi situado por Nicholas Roeg em Viena, em 1931, durante o assassinato do rei Zog da Albânia. Julian Temple transferiu o Rigoletto para um motel na Califórnia. Ken Russell serviu-se de uma área de Turandot, de Puccini, para reconstruir um grande acidente de automóveis. E Jean-Luc Godard, aproveitando uma área da ópera Armide, de Jean-Baptiste Lully, que ouviremos em seguida, pois Godard reconstruiu a cena da ópera com duas atrizes tentando seduzir atletas num ginásio de esportes de Paris. Cielo,